só improvisado um ano e meio, José. Diz que a salvação do mundo, a liberdade, a fé, vem o vento de Maria prometido, mulher. Vai ser como Deus quiser, sobre o vento de Maria. Jesus Cristo veio ao mundo nascido de Maria, foi assim que o bem quis prosseguir as profecias. Os magos seguiram a estrela por a Cristo ofertar. O altar já levou incenso, a mirra foi regaspar, o ouro foi Belchior e Belém foi o lugar. Eu agora vou contar, a folia segue o feito, contracena todo o quadro com fé e muito respeito. Viajante, eu faço questão de...